esquecer. A hora está chegando, feito um sol que diz: a noite está bem próxima. Cuide-se, porque a hora está chegando. Jesus está voltando. Você não sabe quando ele vai voltar. São as profecias se cumprindo. E o amor de Cristo se derramando. É o pão da vida, é a água viva, matando a fome e sede de justiça. Se você não tem a certeza do futuro, este som alerta, abra a porta do teu coração a Jesus que está voltando. Você não sabe quando ele vai voltar. São as profecias se cumprindo. E o amor de Cristo se derramando. É o pão da vida, é a água viva, matando a fome e sede de justiça. Matando a fome e sede de justiça.